sem beber uma semana e cantando isso. Já parou pra pensar se vai compensar todo esse tempo, ou é pegar de tempo? E aí como é que faz? O meu restinho de paz cê tá levando, mas vê se volta enquanto é tempo. Porque meu coração é palhaço e vai buscar espaço desapegado por aí na rua, e não deixa acontecer, porque quem procura acha. Pensa logo e não descarta. Se atrasar, cê perde a hora, e aí vai dar preguiça. Se deixar virar rotina, o amor se acomoda. Faço a mala, ela nem liga. Sai, ela bate a porta, mas pra amor não tem saída. Toda ida pede volta. Se atrasar, cê perde a hora, e aí vai dar preguiça. Se deixar virar rotina, o amor se acomoda. Faço a mala, ela nem liga. Sai, ela bate a porta, mas pro amor não tem saída. Toda ida pede volta. Ei, Guilherme, não tem saída pro amor. No pelo, em Campo Grande tinha que ter você, né? Porque meu coração é palhaço e vai buscar espaço desapegado por aí na rua, e não deixa acontecer, porque quem procura acha. Pensa logo e não descarta. Se atrasar, cê perde a hora, e aí vai dar preguiça. Se deixar virar rotina, o amor se acomoda. Faço a mala, ele nem liga. Saiu, ele bate a porta, mas pro amor não tem saída. Toda ida pede volta. Se atrasar, cê perde a hora, e aí vai dar preguiça. Se deixar virar rotina, o amor se acomoda. Passa mal, ele nem liga. Sai, ele bate a porta, mas pro amor não tem saída. Toda ida pede volta. Se deixar virar rotina, o amor se acomoda. Faço a mala, ela nem liga. Sai, ela bate a porta, mas pro amor não tem saída. Toda ida pede volta. Mas pro amor não tem saída. Toda ida pede volta. Ou se pede, viu? No pelo! Sempre!